Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Boa noite e sejam bem-vindos a mais esta emissão de Em Transe, uma sessão de audio-hipnose todas as semanas, à terça-feira, aqui na Radar. Esta semana a sessão fica a cargo de Ricardo Carvalho e vai abrir com o trabalho Angry Child, de Mark Harris, um trabalho marcadamente ambiente, com notas de piano mantidas num contraste claro com o título da obra. Aqui a calma é o tom marcante, com um som profundo, ressonante e sedutor. Ficamos então com Mark Harris. Boa noite e bem-vindos. início desta sessão de Em Trance, com o trabalho Angry Child de Mark Harris, começámos então numa toada ambiente, para depois navegarmos mais pelo terreno do drone com Sunken Cathedral, trabalho com o mesmo título, interpretado por Ryan Jobes, Evelyn Davis e Kimberly Sutton, inspirado na lenda da cidade mítica de Ys, que foi engolida pelo oceano como forma de castigo, e também na obra de Claude Debussy, La Cathédrale Engloutie, por sua vez também inspirada na mesma lenda. Agora seguimos com um duo, constituído pelo casal Danny e Zachary Corsa, de Burlington, Carolina do Norte. Chamam-se então Lost Trail e definem, nas suas próprias palavras, o seu som como tendo o objetivo de capturar a atmosfera e paisagem de espaços naturais e urbanos. Thank you. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Já na segunda metade desta emissão de Em Transe, depois de Lost Trail, e um tema com o curioso título de Nothing Is Real Until You Put It in the VCR. Depois então, Mortal Morning, projeto do escocês Michael Gardiner, que se baseia exclusivamente em sons associados aos caminhos de ferro, como ponto de partida para uma aventura sonora em que o comboio acaba por ser o fim e não o meio. Agora ficamos com o segundo lançamento deste ano de 2014 de Oliver Barrett, depois de Woodsmoke, do projeto Glottal Stop, um alter ego de Barrett. Aqui então, numa segunda capa, sob o pseudónimo Petrels, Barrett inspira-se então no poema de ficção científica Aniara, publicado em 1956 por Harry Martinson. com o som de Petrols que chegamos praticamente ao fim desta emissão de Em Trance. Na altura das despedidas ficam também os endereços onde podem consultar informações sobre o programa, bem como descarregar os podcasts. radiotrance.blogspot.com, ainda nas redes sociais através de facebook.com/radiotrance e ainda twitter.com/entrance. Muitas formas então de seguir o nosso programa, para além da principal, aqui no Éter da Radar, todas as terças-feiras, a partir da 1 da manhã. Vamos terminar então com um duo alemão, formado por Martin Hiller, também conhecido pelo nome artístico Huey Walker, e S. Rethfeld, ou se preferirem, Bass Bees. Os dois concentram-se então na produção deste drone extremamente etéreo e espacial, da mais pura improvisação. Já agora, Die Gute Besserung, o título do trabalho, significa, nas palavras dos músicos, algo como boa e rápida recuperação. É então o fim desta emissão de Em Trance. Boa noite e até para a semana.